Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou o Rony Santos, professor de filosofia no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e vou tratar sobre o projeto InfoCast. A transmissão de informações é uma característica dos seres humanos. Por meio delas, todos os tipos de conhecimentos são transmitidos, sejam eles científicos, econômicos, políticos ou qualquer outro. Mas toda mensagem repassada pode sofrer interferência do mediador, o que faz com que seja transmitida uma informação verdadeira ou falsa. Nesse sentido, o objetivo maior do projeto InfoCast, projeto realizado dentro das ações de combate à desinformação sobre a Covid-19, desenvolvidas pelo IFES Sudeste MG, é o de identificar e combater as notícias falsas sobre a atual pandemia. O projeto busca ser um auxílio no combate à pandemia, através da apuração de notícias e informações sobre a doença em diversos sites confiáveis de institutos de pesquisa científica e de revistas científicas, bem como em sites de checagem de informações de diversos sistemas midiáticos e jornalísticos. Após a apuração das informações, são produzidos áudios semanais curtos sob a forma de podcast, visando o esclarecimento da informação divulgada num contraponto com as fake news identificadas. E no fim de cada mês, um áudio mais longo com uma entrevista com especialistas de diversas áreas sobre temas ligados à pandemia. Além de versões curtíssimas do podcast, os chamados áudios de guerrilha, produzidos e destinados exclusivamente para grupos de WhatsApp. Os episódios do podcast são disseminados e divulgados nas mais diversas plataformas digitais, mídias sociais e aplicativos de comunicação, como o Facebook, o Instagram, Twitter, YouTube e o WhatsApp. Convido todas e todos a acompanhar o trabalho desenvolvido no projeto e nos seguir no Facebook. Basta buscar por Projeto InfoCast e no Instagram, @projetoinfocast. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.